Azul 4299, você separa 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. QNH 1013. 1013, 2 mil, autorizado, reporte estabilizado, 4299. Cleared my arrival distance to 5,000 feet, going 81013. Patango November Foxtrot Lima. Atenção por condições visuais a nível 085. Salvador, Mike Yankee Romeu. Mike Yankee Romeu, autorizado ingresso até o portão 2, reporte ao terno. Ok, autorizado até o portão 2, reportar ao terno. Portão 1, November Fox Trot Lima, reporte para descida. Desça para 3 mil pés, QNH 10014. Afirmativo, Papa Tango, no mesmo Foxtrot Lima, prossiga. Afirmativo, desce pro 045. Trip 5384, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 12685. Trip 5384, na escuta do controle de Salvador. Mike Echo Delta, Leaf Coordenação, frequência 15. Vá, Mike Echo Delta, na escuta do controle. Confirma o estimado para pouso. O estimado para pouso. Dato. Tá 3304, desça para 2 mil pés, QNH 1014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil vai informar no X-Ray da 3304. Azul 4299, estabilizou? Estabilizou, senhor. 4299. 4299, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 4299. Torre Salvador, azul 4299. Lucas 399, continue a aproximação, cheque trem de pouso e aguarde autorização. Aguarde autorização, 429. Baixou e travou, 4299. Azul 4299, livre pouso, pista na 0, vento 070 graus, 069. Livre pouso, azul 4299. Alô, ILS X-Ray, Tantra 3304. Tantra 3304, complete a aproximação, chame 21895. 2953304. Sente, Marquinhos, aqui, Romeu. Frequência livre, bom dia. Bom dia. Tantra 3304, continue a aproximação, cheque 3 de pouso e aguarde pista livre. Tantra 3304. Azul 4299, solo 12, livre a gerência via Fox, chame solo 12159. O 3304 vai passar onde a serra baixada de checado. 3304, continue a aproximação e abaixo pista livre. Em 3304. Gente, por favor, no meu Fox Trot Lima, estou recebendo a leitura do senhor de 7075. 4, livre pouso, pista 1 no 0, vento 060 grau, 089. Livre pouso, da 3304. Aí Ainda com o transponder alocado 7075, Papatango, November Fox, Tote Lima. Continue descida para 4.500 pés, reporte no corredor forte. Oceana 6312, continue descend to 2000 feet, QNH 1014, cleared IOS X-ray approach. Report established on localizer course. And descend to 2003, I call back when established on localizer 312. Trip 5217, autorizado chegada a PONF, foi na proa de Alagoinhas, desça para 4.000 pés, QNH 1014. Destino ideal, 35217. Então, 3304, Sol, Zona 5, livre à direita, chame Sol, 1219. Livre à direita, chama Sol, 219, terra 3304. Salvador, 3304, 3304, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, do portão 4, 3304. Para pushback, acionamento com 987, posição 03. Imediato, boa noite, 87. Afirmo. Autorizado, pushback, acionamento, Simtex. Autorizado, pushback, acionamento, 987. Salvador, o Gol 9083, bom dia. Ciência da Juliette, autorização Confins. Bom dia, Gol 9083, autorizado para Confins, nível 400. Decola a pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Em Bridge, interceptar informes do Lula no meio, sai conforme plano. Controle 199, decimal 8, transponder 5450. 450? Afirma. 400, decola da 10, da EU, Leda Bridge, Ampersulu 16, 198 controle, 5450 no transponder, voo 9083. Correto, 9083, chama para pushback e acionamento. Chama lá o voo 9083. Voo 987, como ainda não iniciou o pushback, aguarde Marília, parque é no portão 4, à sua esquerda, após estar autorizado a retomar. Tá ok, então vai manter a posição no 03, aguardando o traço do plano 04, com 987. Approach runway 10, I have a runway inside. Ocean Air 6312, continue approach, check your landing gear and expect further destruction. Roger, continue approach. 6310, confirm landing gear. Landing gear down and 3 green light, check it. Position air 6312, clear to land runway 10 in 060 degrees, 05 knots. Clear land runway 106312. Strip 5217, vou ir na Pro de Bonfim. Lima, prossiga. Afirmativo, 9 Fox Lima, desce para 1.500 pés, reporte em ingresso. Reporte através de Interlaco. Afirmativo. Air 6312 on the ground, that's 21, package to runway 2, you are rising, contact ground 121.9. Runway the great, the first to the right, and it's got 1219, now it's 6312. Portar a estabilidade. Good morning, Ocean 6312, runway vacate. Falcon 6312, taxi Alpha Juliet, gate 05. Alpha Juliet, gate 05, Ocean 6312. Para o táxi, boa noite, 87, assinando Natal com 3 horas e 30, 131 a bordo. 1887, siga via linha para o ponto de espera. Vamos lá, torre 1895, ajuste 614. Da ponte zero, quando lá 1895, quando lá 87. Boa noite, 87, ponte zero, obrigado. Gol 1887, autorizando a linha aeroticular, pista 1-0, vento 070 graus, 069. E recolo 87. Autorizado, chama táxi 9083. Chama na táxi, voo 9083. 3859, desça para 4 mil pés. QNH 10114, autorizado chegada. Conf. Can you confirm, Dactyla, which gate is going to go to stop? Who is asking? That's not 6312. And 312, right. And could you let me know which stand that we're going to go to park? 0505. To the last value, let's be 05 the gate. 05, thank you. Salvador, São 3179. São 3179, para Guarulhos. Pronto, cópia? Pronto, é cópia. 340, nível autorizado, decola da pista 10, saída da EL, após Leda, após Bridge, Bridge intercepta uniforme Zulu no meia, segue até Bravo, Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Controle 199.8, transponda 5455. 198, 887. Da El, Leda, Bridge, Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, conforme o plano. Controle 1980, transporte 545, da 379. Correto, 3179, chamar para o pushback saneamento. Chamar para o pushback saneamento, 379. 1887. Para o Taxo Gol 9083, 1196 no TAB, 3 horas e 6, alternando Campinas. 0083, contorno, pode seguir a VN para o ponto de espera, quando lá 1895, ajuste 1014, bom voo. Gente, indo para o ponto de espera 90, 295 lá, 90 no 4, transforma? Um ajuste? Afirmo, 90 no 4. Fala, obrigado, hein? Pelo Salvador, bom dia, Oceanair 6225, nível 320 para Brasília, sentido a informação, Julia de pronto para foto. Bom dia, Oceanair 6225, autorizado 320 Brasília, informe Zulu 97, aerovia, cola pista 10, saída Arbor, após Arbor Elefa, controle 198, transponda 5460. Autorizado nível 320 para Brasília, decolando da pista 10. Saída Arbor, após Elefa, intercepta aerovia Upper Zulu 17. Frequência do controle 1998 e o transponder 5460, Oceanair 6225. Correto, 6225, chama para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento, Oceanair 6225. 9083, decolada aos 30, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. Bom dia, chamará agora 198, o gol 9083, tenha um bom trabalho. Decimal 45, alterna, 126, decimal 85. 245, obrigado, gol no 887. Controle ao gol 9083. Gol 9083, contato radar na decolagem, sua para nível 400, saída da EL, transição Leda. Da EL, transição Leda. Oh, quando possível, vá na proa de Leda. Sente gol 9083, vem na proa de Leda. Leda 9083. 35217, estabilizado no curto localizador. Controle, 35217. 35217, chame torre, 1895. 1895. Papatão, no novembro, Fox Trot Lima, desça para 1.010. Ok, novembro, Fox Lima, descida para 1.010. Firma. Ciente, chega o trem e guarda o trigo com o pouso. Reportaremos. Tan 3859, desça via para 2.000 pés. Quem negar 1.0.4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Reporta estabilizado. Tan 3859, confirme o cotejamento. 3859. Ciente, tá 3859. Controle, o novembro é Fox Lima, autoriza. Poderia coordenar com a torre? Você autorizaria o pouso na cabeceira 1-10? Trip 5217, livre pouso, pista 1-0, vento 060 graus, 06 mais. Pouso autorizado, pista 1-0, 5217. Sete oito, acione identificação. Nove sete oito, autorizado, chegada Maris, desça para nível 050, quem negar 1-0-1-4. Tango Novembro Foxtrot Lima, ingresse no corredor de Interlagos, aguarde para, aguarde coordenação para ingresso na 1-0. Afirmativo, quantas milhas eu estou, só para confirmar do Interlagos? Papatango Novembro Foxtrot Lima, a proa ideal para rotatória seria a proa 300, direita 300. Afirmativo, direita 300, novembro Fox Lima, pro de rotatório. Trip 5217, solo 35, livre direita, chame solo 1219. Livre direita 219, 5217. Papatango, novembro Fox Lima, torre. Frequência 1 no 8, decimal 95. Chama na torre 18, decimal 95, November Fox Lima, grato, bom dia. Controle, está 3859, pode voar duna, está presente? Está 3859, mantenha a chegada, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Mantenha a chegada, está liberado a restrição 4000, aberta a 2000. 79, posição 62, tempo de estacionamento. Estou no corredor, Interlagos, está seguindo o controle de rotatória. Primeiro, Fox Lima, qual a limitação de pouso? Se possível, fazer um pouso na cabeceira 1-0. Cabeceira 1-0? Afirmo. Governo Fox Lima, ingresso na perna do vento da pista 1-0 e reporte para a girada base. Reportará a girada base da 1-0, então reportará a ingressão na perna do vento da 1-0, Governo Fox Lima. Lembra me falar que você está na perna do vento, tem condições de fazer base curta? Afirmativa, já ingressou na perna do vento, base curta vai agilizar o lembra Fox Lima. Fox Lima, reporta no trabalho nosso da torre. Lembra Fox Lima, autorizado a girar base, reporte no sinal. Vai girar base, contra a embaixada travada, no Lembra Fox Lima. Três oito cinco nove, chame torre, 1-8, decimal 95. 3859, torre, 9, Fox Lima. Fox Lima, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 0-5-9. Livre pouso 1-0, 9, Fox Lima. Torre Salvador, bom dia, tá 3-2-5-9, ILS, X-Ray. Tá 3-2-5-9, continue a aproximação, cheque trem de pouso e aguarde pista livre. Trem de pouso está em cima, vamos reportar quando baixar. November Fox Lima, solo aos 4-0, livre à direita, chame solo 1-2-1-2-9. Salvador, tá 3-2-5-9, passou o Simbra, tem trem baixado, travado. Tá 3-2-5-9, livre pouso, pista 1-0, vento 0-8-0 graus, 0-5-9. 3-2-5-9, livre pouso na 1-0. November Fox Lima, bom dia, táxi CV Alfa, confirma o Pato Chino. November Fox Lima, Sola. Comodoro Xenair 6225 com 95 a bordo, autonomia 4 horas e 38, alterna Goiânia, pronto para táxi. Autorizado táxi Índia, reporte Monte Imperador no 0 pronto, frequência 1895, Iragão no 0 no 4, Xenair 6225. Autorizado táxi, está ponto espera da 190, depois vai chamar 118, decimal 95, Iragão no 0 no 5, Xenair 6225. November Fox Lima, solo. Taxi via Alfa, confirma para destino, November Fox Lima. Confirma, vai bem noitar, só abastecer. Sim, de graça via aqui, lá dentro de sinalização de solo, November Fox Lima. Solo, eu tenho 3179, pronto para o táxi, Oceana Galeão, 6 horas e 55. COD 1298. 3179, sigo a Avianca para o ponto de espera, quando lá? Torre 1895, ajuste 1014, bom voo. Avianca, ponto 09, solos 42, livre direita, chame solo 1, 1299. Xenair 6225, Alim, mantém Cristina 0. 3839, chega via Alfa Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3. Xenair 6 no 0, no 4, autorizado, final do procedimento, LS X-Ray, reporte estabilizado. Xenair 6225, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 040 graus, 059. Então, 3179, alinha e mantém pista no zero. Xenair 6225, decolado 245, chame controle de Salvador 119 decimal 8. Chama 119 decimal 8, Xenair 6225. Zero, mantém o perfil da chegada. Olho Salvador, Xenair 6225, decolado passando 1700, não se escuta. Sidney 6225, contato radar na decolagem, suba para nível 320, saída Arbor. Subida para nível 320, na saída Arbor, Ocean Air 6225. Livre decolagem, pista 1-0, vento 0, 60 graus, 029. Livre decolagem, pista 3-1-7-9. Papapá, Mike F-Delta, prossiga. Da Campinas, decola da pista 10, saída da El, após Leda Bridge. Primeiro intercepta uniforme Zulu no meio, segue até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota. Controle 199.8, transponda 5462. Papá, Mike Eco Delta, tô indo na proa do farol de Itapuã. 299, controle 198, me para pushback esse momento. Salvador, China 6312. Altitude. São Recife, o diesel contável plano. Autorizado, China 6312 para Recife, nível 350, com a pista 10, sai da Puca, transição Caju, segue via Aparecida 58. Controle 199.8, responde 5466. Recife 350, Aparecida 58, decola da 10. Puca, Caju, transição 198, controle, poderia controlar o transponder? 5466 no transponder, sem parar o pushback, funcionamento. 5466, obrigado, semana próxima. 78, complete a aproximação, chamo torre, 1-8, decimal na pista. Desculpa, senhora, não copiou o 9978. Azul 9978, complete a aproximação, chamo torre, 1-8, decimal na pista. 8-9-5-9-9-7-8. Controle, o TAM 3179 decolou, bom dia. Não, fiz algo, Azul 9978, confirme. Já está visual e baixou e travou. Azul 9978, livre pouso, pista 10, vento 100 grau 029. Livre pouso, 9-0-9-9-7-8. Controle Salvador, Oceaner 6225. Oceaner 6225, vou ir na proa de Elef. Utilizado Elef, Oceaner 6225. Gol 1160, vou ir na proa de TAP. Net 6311, Skunk Knight 10, descend to 4,000 feet, QNH 1014, cleared, off arrival. Azul 9978, Sala 51, na livre à direita. Chame Solo, 12199. Siga via Alfa, Juliette. Corrigindo Alfa e reporte antes da Juliette. Aguarde a companhia parquear na sua direita no 8 após estar autorizado para o chipé de acionamento. Caso 9978, siga via Juliette para o portão 8. Mike Echo Delta, ciente, chame a torre 198 decimal 95. Mike Echo Delta, na escuta do controle. Tudo bem para pouso na Nova 7. Delta, tem condições de agilizar o cruzamento da final da pista 1-0? Afirma. Médico Delta, agilizando, autorizado o cruzamento da final da pista 1-0 e reparte para girar base. Agilizando o cruzamento 1-0, aportará já a base, Delta. Bom dia, pronto, cópia, Brasília 360. 126 decimal 0. 126 decimal 0, Xenia 6225. Zulu 17, corda pista 10, saída Arbor, após Arbor Elefa, controle 199 decimal 8, transponda 5467. 125 decimal 1, altera 1339. 1-2-5-1-3-3-9-5, TAN 3-1-7-9, bom dia. Bom dia. O gol 1-1-6-0 vai atingir 5.000. Gol 1-1-6-0, desça para 2.000 pés, que é legal 1-0-1-4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1014, autorizado X-Ray-1-0, gol 1-1-6-0. Eco Delta, autorizado girar base e reporte no final da pista 7. Autorizado base, reporta final da 197. Já está bastante travado, Mike Fidel. Pode confirmar o vento, gente, né? Confirme? Pode confirmar o vento? Mais Eco Delta, livre pouso, pista 17, vento 070 graus, 059. Vento autorizado, pouso na 17, mais Eco Delta. Mais Eco Delta Torre. Mais Eco Delta Torre. Mais Eco Delta, atento a roçadeira próximo a cabeceira 35 aqui na pista 17, tem contato com a torre. Tem livre pouso na pista 17, vento variável 03 nós. Roçadeira na cabeceira 35. 299 com o Torne Pate, siga a Via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1014, bom voo. Data confirme? Recebi uma roçadeira na cabeceira 35, sem contato com a torre. Ok. Vou aproximar para 17. Tá. Decimal 1895, não é melhor. O Xené 6311, esse para 2 mil pés, que é legal no 014, autorizado final para o procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado. Teste para 2014, autorizado o X-Ray da 10, reportar estabilizado. Xené 6311. Gol 1160, continue em aproximação, check trem de pouso e aguarde autorização. Gente, 1160. Mais Eco Delta, solo ao 00, 30 táxi via Oscar até o pátio 4, ao estacionar frequência livre. Baixou e travou, gol 1160. Gol 1160, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 079. Livre pouso 10, gol 1160. 3, prepara bem, aguarde só um minuto para copiar. O 4299 tem condições de decolar de imediato quando autorizado? Sim, Azul 4299, alinhe e mantém pista 10.